A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para o 7º programa A Escola e o Meio. Ao longo do programa, ouvimos a boa música sugerida pelo João Oliveira. E, continuando com a rúbrica Por onde andam os nossos alunos crescidos, temos hoje aqui em estúdio a Carolina Mendes, ou melhor, a doutora ou mestre Carolina Mendes. Ela já nos vai falar do seu percurso, que frequentou a nossa escola, ainda a escola secundária, tendo concluído a escola secundária de Oliveira do Hospital, que era essa a denominação, tendo concluído o secundário em 2010, portanto já prefaz este junho 11 anos que a Carolina saiu daqui de Oliveira do Hospital. Portanto, já tem um razoável percurso em termos académicos e também em termos profissionais. Carolina, em primeiro lugar, é um enorme prazer receber-te aqui, rever-te. Muito obrigada pela tua atenção em vires até aqui. Eu é que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Fala-nos então do teu percurso desde que em 2010 saíste da escola secundária de Oliveira do Hospital. Então, mais ou menos por volta, voltando um bocadinho mais atrás, por volta do 9º ano, quando eu escolhi a área, eu decidi que seria Direito, portanto fiz o secundário, entrei em Direito em Coimbra, fiz a licenciatura que terminei em 2014, depois logo a seguir comecei o mestrado em Direito Administrativo, que concluí em 2016 e nesse ano comecei a trabalhar em Lisboa, num escritório de advogados. Depois, passado um ano, surgiu a oportunidade, e nesse ano trabalhei em Direito Administrativo. Depois surgiu a oportunidade de ir para um escritório maior, que é onde eu estou atualmente, a trabalhar noutra área, que era Direito Fiscal, que era uma área que eu sempre gostei na licenciatura também, e até no mestrado tive um bocadinho indecisa na altura se escolheria esse ramo, e acabei por escolher uma disciplina, pronto. E apareceu essa oportunidade, eu aproveitei, e é aí que estou desde 2017. Já vai fazer 4 anos. Sempre. O tempo está a passar muito rápido. É verdade. Como é que passaram 11 anos e já tens esse percurso notável. Convém dizer aos senhores ouvintes que a Carolina Mendes, felizmente, temos muito bons alunos na escola secundária, temos tido, e a Carolina Mendes fez parte do grupo dos alunos excelentes que passaram pela escola secundária. Infelizmente, não tive o prazer dela ter sido minha aluna, mas acompanhei o seu percurso e soube sempre do seu desempenho excelente em termos académicos, porque foi sempre uma aluna extremamente dedicada, extremamente curiosa e extremamente estudiosa. E, obviamente, isso é um mérito que é das suas características, mas que depois se repercute neste seu, apesar de relativamente curto na vida de uma pessoa, 11 anos, porque já inclui a licenciatura e mestrado e pós-graduação e já um percurso profissional. Sentes-te realizada, Carolina? Portanto, tu com os teus poucos 14, 15 anitos decidiste que era Direito e continuas a achar que sim, que, esse, que era esse o teu caminho? Continuo a achar, mas surgiram algumas dúvidas também. Porque... Quando é que surgiram? Agora já a trabalhar, ao contactar com outras áreas, principalmente agora nesta área da pós-graduação que eu fiz agora, que era mais direcionada para a gestão conciliada com a fiscalidade, comecei a perceber que se calhar também poderia ter sido por aí. Não quer dizer que esteja arrependida, estou realizada e gosto muito da minha profissão e da área, até porque continuo a achar que é um curso muito abrangente, que em teoria dá asa a muitas carreiras, não é? Mas acho que é importante manter-nos curiosos e abertos a outras áreas e pronto, esse é um bocadinho o fascínio da profissão. Continuas a ser uma pessoa muito estudiosa. Sim, também a profissão acaba por exigir. Sim, pronto, aconteceu sempre assim, serem trabalhos extensos, complexos, e eu aí notei que pronto, os hábitos de estudo que eu trazia me ajudaram muito nesta profissão em especial, porque pronto, porque é exigente. Preciso, sim, e é preciso ler muito, estudar muito, rever, ter atenção ao detalhe, reler, rever outra vez, e pronto, é paciência. Pois, como parte do nosso público são os nossos jovens alunos. Aqui em estúdio temos até jovens candidatas como sim, a Matilde, já ouvi dizer. A uma licenciatura em Direito. Consegues-nos dizer o que é que levaste aqui da escola secundária? Até que ponto é que a escola secundária te criou a base para os teus estudos, seguintes? Eu recordo sempre com muito carinho essa altura, e acho que levei daqui, lá está, os hábitos, o rigor também sempre me incutiram aqui na escola. Mas que tu incutiste a ti própria? Também, também, mas o meio também se proporcionou, porque ao estar aqui numa terra pequena, não é, como é Oliveira, acaba por haver mais atenção, acho eu, aos alunos, a cada um dos alunos em especial. Tem as suas vantagens e desvantagens, claro, mas eu, ao falar até com amigos meus que acabaram por fazer o secundário em escolas muito reputadas, como é o Dona Maria em Coimbra e tudo, notei, nunca achei que tivesse ficado para trás ao estudar em Oliveira, porque lá está essa atenção ao aluno, até às outras atividades extracurriculares em que eu participei também, o Clube Europeu e outras coisas, acabou por dar uma perspectiva muito abrangente da, pronto, do que viria a seguir. E nessa medida senti-me sempre preparada e gostei muito. Estás a trabalhar em Lisboa? Sim. Portanto, já há algum tempo? Já vai fazer 5 anos. Muito bem. Vens frequentemente ao Voco e ao Oliveira do Hospital? Sim, sim, faço muita questão. Tens a noção que os teus colegas de secundário estão alguns por aqui, estão poucos? Acho que até acabaram na minha geração. A minha geração parece que estou a falar que sou muito... Já passaram 11 anos. Sim, mas acho que até acabaram por ficar muitos cá. Sim. Outros emigraram também, daquilo que eu tenho visto às vezes no Facebook e por aí. Mas sim, acho que até bastantes alguns ficaram cá. Sim, não foi assim um êxodo muito grande para... No entanto, se calhar os que ficaram foram aqueles que não prosseguiram estudos, será? Na sua maioria. Talvez, ou até que se calhar foram estudar e... E regressaram por algum motivo. Tu achas que o nosso interior, e particularmente aqui o nosso concelho e os concelhos limítrofes, porque assim, estou cá há 23 anos e sim, noto que a maior parte dos meus alunos, dos meus ex-alunos, não está em Oliveira do Hospital, sim, nem está por aqui perto. E aliás, quando faço essa pergunta aos meus alunos, ainda do ano passado ou de há 2 anos, que acabaram o 12º ano, e na sua grande maioria eles acreditam que não têm condições para regressar. Consideras o mesmo? Consideras que o interior, fala-se tanto do interior, do isolamento, da desertificação que tem sido constante, da perda de população e também de emprego e de oportunidades para os jovens, até da questão da cultura, não é? Que nós não temos, de facto, grande oferta cultural aqui. Achas que tudo isso tem contribuído para o afastamento dos jovens, dos nossos jovens, da tua idade, um pouco mais velhos, um pouco mais novos? E achas que isto não há volta a dar? Não, eu acredito. Eu acredito no futuro do interior e no potencial que cá temos, que não passa só pelo turismo, que hoje em dia é muito falado, e acho que grande parte do caminho passará por aí, mas acho que há muitas portas ainda que se podem abrir, nomeadamente a quem seja empreendedor e queira estabelecer um negócio. Acho que o caminho passará muito por aí, mas eu acho que nunca me vou ouvir dizer que eu não acredito, porque tenho sempre... Vivi cá, conheço as potencialidades e acho que haverá sempre futuro. Agora, dependendo das áreas, claro que há umas mais difíceis que outras, e se me perguntar se eu me veria cá hoje a trabalhar em Oliveira, eu diria que não, pelo menos nesta fase da minha vida e da minha carreira, mas não excluo essa possibilidade. Aliás, tu fizeste em criança um percurso curioso, porque tu também vivias no interior, mas era no Alentejo, aliás, nasceste por lá. Nasci por lá. Apesar dos teus pais serem naturais daqui do Conselho de Oliveira do Hospital. Aliás, os teus pais foram contemporâneos comigo na escola secundária. Sim, também já ouvi dizer. E, portanto, os teus pais radicaram-se no Conselho de Porto Alegre. Em Arronches. Em Arronches, tu viveste lá e tu vieste para cá, já frequentavas a escola? Já tinha 12 anos e entrei no 7º ano. E foi assim um E conseguiste um perceber choque. Das diferenças entre viver muitas lá e viver aqui? Muitas diferenças. Principais? O que é que notaste diferente? Aquela idade é sempre complicada, 12 anos. O que é que eu notei diferente? Notei que, apesar de serem terras muito pequenas, e até em comparação Oliveira será a maior, notei o ambiente diferente, os hábitos das pessoas também eram diferentes, até alguma forma de ser das pessoas também era diferente. E confesso que na altura foi um choque e demorei um bocadinho a adaptar-me, mas pronto, faz parte. E até acho que, hoje em dia, olhando para trás, acho que foi uma experiência muito enriquecedora, sobretudo naquela idade que, no fundo, é um passo. Já não somos crianças, ainda não somos bem adolescentes. Hoje em dia sim, mas na altura não. E considero que foi uma experiência que me enriqueceu. E continuo a guardar um carinho muito, muito grande por Arronches. Porque, pronto, está lá um pouco das tuas raízes está também. Está um pouco das minhas raízes. Eu acho que a infância acaba por nos marcar sempre muito, as nossas primeiras recordações. Apesar de eu ter primeiras recordações cá também, que é engraçado porque os meus pais sempre também vieram cá com frequência, também acabei por... As minhas memórias são lá, as primeiras memórias, e por isso sei ter sempre um carinho muito grande por lá. E estou sempre dividida, na verdade. Entre o Alentejo e aqui a região centro, sim, e Alvoco e Oliveira do Hospital. Sim, e agora Lisboa. E agora Coimbra, Lisboa. Entretanto, e Coimbra. Fizeste... Assim parece muito viajada, mas... É verdade, é verdade. Mas já tens aí raízes, sim, diversas. Sim. Porque quando vamos a Coimbra, quem tirou lá a licenciatura, quem fez lá os estudos, sim, tem sempre um bocadinho de Coimbra dentro de si. Tem, sabes tem. Bem o que isso é. Sim. E todos os que passaram por lá, mas agora também já estás em Lisboa há alguns anos. Olha, nos últimos, e nós estivemos aqui a discutir no programa passado a questão dos rankings das escolas. Sim. E mais uma vez ouvimos aquela parangona de que os colégios privados é que é, não é? Porque estão no topo. E estivemos aqui a desmistificar um pouco essa ideia que infelizmente serve os interesses de alguns e que vai sendo propagandeada todos os anos. No entanto, nós percebemos uma coisa aqui no... Por estarmos talvez a perder população, nós percebemos, e nós temos perdido alunos aqui na nossa escola, percebemos que às vezes os nossos alunos são muito pouco ambiciosos. Pensam que não é preciso trabalhar assim tanto, pode-se ir pelo caminho mais fácil. Não dás esse conselho de todo aos teus colegas mais novos, não, pois não? Não, não, não. Até porque ao longo da vida tenho assistido a exemplos de pessoas que não tinham assim tantos meios nem tantas condições em casa para estudar e acabaram por se ingrar. Portanto, acredito mesmo que tem que partir de nós. Sei que às vezes o contexto não facilita e até dificulta, mas lá está, a força de vontade acaba por abrir portas. E aqui em Oliveira, eu acho que temos todas as condições para isso. Pode não ser a escola mais luxuosa, pode não estar nos rankings, mas eu nunca senti que ficasse para trás por estudar cá. Pelo contrário, sempre achei que podia ser o que eu quisesse, pronto, aqui. Sem dúvida. Porque o caminho deve ser de trabalho, não é? Sim, sim. Porque só chega longe, de facto, quem trabalha, quem se empenha, quem adquire um método de trabalho. Sim, se é chato, é. Se apetece todos os dias estar a estudar. Não é que sempre foste uma aluna com características, sim, muito de estudo. Muito, sim, não é? E acaba por se ganhar o hábito. E depois todos os dias são assim e ganhava esses hábitos. Mas o que eu quis dizer é que não é sempre fácil. Se bem que eu depois percebi o que era dificuldade mais à frente do meu percurso, não é? Porque aquilo que eu achava que aqui era muito difícil, depois eu percebi, claro, que pronto, que acho que é natural, apareceram outras coisas mais difíceis pelo caminho, e isso também é sinal de evolução. Mas acho que sim, passa muito pelos hábitos de trabalho, pela força de vontade e pela determinação. Muito bem, Carolina, foi um gosto rever-te. Muito obrigada. Perceber este teu percurso de sucesso, que é feito do teu mérito, da tua inteligência, obrigada, mas também do teu muito trabalho, porque sempre te vi como uma aluna muito trabalhadora, que lutou sempre pelos objetivos, e sempre objetivos muito elevados, porque é isso, sim, de facto que os nossos jovens devem perseguir, é sempre ir mais além. E nunca se ficarem por aquilo que é mediano, e nunca ficarem por aquilo que é básico, e sobretudo pelo caminho mais fácil. Sim. Porque todos, dependendo das nossas capacidades, temos o direito a sonhar mais longe. Claro que sim. E tu és, de facto, a prova de que quem é trabalhador, quem tem muita tenacidade e persistência, vai muito longe. Provavelmente vamos-te voltar a ouvir brevemente. Daqui a uns anitos, poderão não passar 11 anos, esperemos que não, mas quiçá quando ali a Matilde também já for licenciada em Direito, sim, e ali o João licenciado, sabe-se lá, numa área das ciências, provavelmente continuarei a convidar-vos para virem até aqui para falarem do vosso percurso, porque isto também é uma forma de dar exemplo aos nossos mais jovens, como de facto como é que se pode construir o futuro da melhor, sim, forma. Sim, e eu continuarei a vir com todo o gosto, sempre que for possível. E sim, acredito que na idade, hoje em dia sendo assim um bocadinho mais velha, na idade da Matilde e do João, ouvir exemplos é muito importante e acaba até por nos guiar de uma certa forma, e aliada à determinação, pronto, pode, pode nos levar onde nós quisermos ir. Exatamente. As nossas capacidades e os nossos, e definirmos bem os nossos objetivos, podem nos levar onde quiser. Sim, onde quisermos. Olha, Carolina, no teu caso, tu és uma aluna de mérito. Sempre foste, ganhaste aqui os prémios todos que havia para ganhar. Obrigada. Lembro-me que aquele prémio atribuído pela Câmara Municipal, obviamente, foram sempre para ti quando cá andaste. Obviamente, estamos perante uma aluna de mérito, que obviamente nem todos têm as tuas capacidades. Mas arranjar um método de trabalho como tu conseguiste aqui no secundário, esse pelo menos é um testemunho que se deve passar, não é? Sim. Porque muitos deles acham que não é preciso estudar assim tanto, e como tu acabaste de dizer, no secundário obviamente o superior vai ser muito mais exigente. Sim, sim. E eles têm sim. que levar daqui já um método delineado. Sim. E tu tinha-lo já na altura? Já o tinha. E houve uma coisa que sempre me ajudou muito, que foi, pelo menos na minha área, que foi, eu sempre gostei muito de ler. E eu sempre achei que esse isso é me ajudou. Esse é outro problema dos nossos dias. Sim, isso me ajudou muito. Eu até acho que hoje em dia é assim uma das minhas grandes paixões. E acho que, além de ser um gosto, ajudou-me sempre no meu percurso, porque muitas vezes tenho que ler coisas, textos muito grandes, ou então textos muito grandes muito depressa, e não há assim tanto tempo para estar a analisar ao pormenor. E tem que ter muito traquejo. Sim, sim, sim. Que tu isso. adquiriste também sim, pela sim. leitura. Aliás, olha, a Matilde faz mesmo uma sugestão de leitura. Ah, porque, olha, não sei. Apesar dos nossos meninos mais jovens de facto estarem a descurar o gosto pela leitura, infelizmente também pelas tecnologias que hoje sim, temos, hoje sim. o mundo já é ligeiramente diferente da tua geração, já. destes meninos, mas temos que continuar a alertar que ler é fundamental sim. para se saber mais, como tu dizes muito bem. Muito obrigada, Carolina, até uma próxima oportunidade. Foi obrigada um gosto. Obrigada, eu. O gosto foi meu. Obrigada. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Escrito e composto por David Fonseca, um estreante nas lides fadistas, Eu Sou do Rock é o surpreendente novo single de Marco Rodrigues, que o descreve como uma relação como tantas outras. Nesta, o protagonista sofre porque o fado não a toca e, por causa disso, resolve montar uma banda rock como estratégia perfeita para conquistar o tal amor. Foi terça à noite que subi àquele palco e vi-te lá do alto com as amigas a jantar. Fiquei vaidoso porque ia cantar o fado, que é o que eu faço em todo lado quando quero impressionar. Mas nem para mim olhaste e foste embora, saíste porta fora sem sequer olhar para trás. E ali fiquei sozinho a sonhar contigo. Na manhã seguinte telefonei ao Zé Maria, ele toca a bateria na banda da associação. E ao Eduardo, que herdou um velho teclado, quando o padrinho caiu para o lado com um problema de coração. Para completar o rock e sua estética, veio a guitarra elétrica do meu primo Juvenal. E ali fiquei sozinho a sonhar contigo. Eu sou do rock, não te deixes enganar pelo meu fato de gala. Cá dentro há uma alma inquieta, está sempre à espreita pelo moche nesta sala. Eu sou do rock e vou mostrar a todos o rock que o fado tem. Sou todo chutos, sou rastilho para os putos, que anseiam pela festa, sou guitarra, sou Cobain. Marquei concerto, espalhei muito panfleto, garganta num aperto quando entraste no salão. Os decibéis daquele rock do raio a provocar muito desmaio, muito suor e comoção. Mas nem assim puseste os olhos em mim e saíste antes do fim uma desconsideração. E ali fiquei de novo a cantar sozinho. Eu sou do rock, não te deixes enganar pelo meu fato de gala. Cá dentro há uma alma inquieta, está sempre à espreita pelo moche nesta sala. Eu sou do rock e vou mostrar a todos o rock que o fado tem. Sou todo chuto, sou rastilho para os putos, que anseiam pela festa, sou guitarra, sou Cobain. Veio o sucesso e toda a gente me cria, até a mulher vadia que tanto me destratou. Diz que era fã, que me via no ecrã e que eu era o galã com que ela sempre sonhou. Mas já é tarde e esse coração alarde, interesseiro e cobarde, não o quero mais para mim. Fechei os olhos e cantei para ti assim. Eu sou do rock, não te deixes enganar pelo meu fato de gala. cá dentro há uma alma inquieta que está sempre à espreita pelo moche nesta sala. Eu sou do rock e vou mostrar a todos o rock que o fado tem. Sou todo chuto, sou rastilho para os putos que anseiam pela festa, sou guitarra, sou pop bem. Eu sou do rock. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues e com boas notícias. Sim, excelentes notícias. Tartaruga, considerada extinta há 100 anos, encontrada nas Ilhas Galápagos. O Parque Nacional de Galápagos diz que a descoberta renova a esperança de recuperação da espécie. Tudo começou em 2019, quando, a meio de uma expedição conjunta entre o Parque Nacional e a Conservação de Galápagos, foi encontrada uma tartaruga na Ilha Fernandina. Na altura, cientistas da Universidade de Yale identificaram a espécie considerada extinta há mais de 100 anos. No entanto, recolheram amostras para análise e nos últimos 2 anos têm vindo a trabalhar no projeto. A semana passada, o Parque Nacional de Galápagos confirmou que se tratava mesmo da Xenoloides fantásticos. A Universidade de Yale revelou os resultados dos exames genéticos e a respectiva comparação de DNA, que foi feita com uma espécie extraída em 1906. Dani Rueda, diretor do Parque Nacional de Galápagos, garante que esta descoberta renova a esperança da recuperação da espécie. O governo do Equador também reagiu à descoberta. O ministro do Meio Ambiente e das Águas afirmou que a esperança continua intacta. O Equador, mais uma vez, mostra que é um dos países mais diversos do mundo. Mais um motivo para os turistas nos escolherem como o principal destino. Muito bem, boas notícias. Esperemos que assim continuem. Não posso estar sempre aqui a dar más notícias, Francisca, não é? Só falar de poluição, só falar de plástico no mar. De vez em quando temos assim uma boa notícia. Ainda bem. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com nós e os animais. Desta vez não com a Inês Brás, porque não pode, por razões de saúde. Mas será com a Maria Pedro. Associação Alerta. Há pessoas a abandonar os animais que adotaram no confinamento. O confinamento foi a altura escolhida por muitas famílias para adotar um animal de estimação. Entre cães e gatos, houve uma verdadeira corrida às adoções de animais que serviram como escape e distração para o tédio dos dias passados em casa, sem nada para fazer. Agora que o país reabriu e a maioria das pessoas estão a voltar às suas rotinas normais, os amigos de quatro patas estão a ser deixados para trás. Um alerta é feito pela Associação Midas, que diz que, desde que começou o desconfinamento, disparou o número de pedidos de entrega de animais. Estamos a receber muitos pedidos para entregar animais, alegando as pessoas que os encontraram, recolheram ou adotaram, sendo que esses animais nem sequer têm um ano de idade, ou seja, foram para as famílias após a chegada da pandemia e agora as pessoas querem entregá-los. Lamenta a Lousa, Luigi Andrade, responsável pela Associação de Matosinhos. A Midas ainda lançou uma campanha em que apelava que um animal não é só para confinar, que sensibilizava as pessoas para a importância e responsabilidade que implica adotar um animal de estimação. Mas parece não ter surtido efeito nas pessoas que, com o regresso dos trabalhos e à escola, deixam de ter tempo ou paciência para tratar dos animais. Fim do confinamento, as pessoas retomaram os seus ritmos normais, indo trabalhar ou para a escola e o animal passa a ser um empecilho. Refere o Luigi Andrade, que sublinha ainda o impacto negativo que o desconfinamento tem nos animais, que passaram de um cenário de 24 horas na companhia dos humanos para 12 horas de solidão, o que os faz entrar em depressão, sendo que não têm a nossa capacidade para o manifestar. Senhor ouvinte, não maltrate ou abandone o seu animal de estimação, pois eu é o seu melhor amigo. Embora muitos, infelizmente, muitos humanos, não fazem desses outros animais, neste caso que adotaram recentemente, os seus melhores amigos, pois não, Maria? Pois não. Muitas vezes as pessoas olham para os animais como inferiores aos humanos e que não merecem o mesmo tratamento que nós humanos merecemos, e isso está errado e leva a que depois os animais sofram com isso. Mas isto é muito perverso, quer dizer, vai-se adotar um animal porque se está em casa e se precisa de companhia e passado meio ano já não se está em confinamento e abandona-se o animal. Pois é. Acho que estamos no século XXI, é com pessoas mais instruídas, mais escolarizadas, em princípio mais bem formadas, não é? Mais civilizadas. É assim, é que temos que pensar duas vezes. Antes, várias vezes a Inês aqui tem trazido esta questão. Antes de adotar um animal, temos que pensar duas vezes, temos condições. Não é só porque é bonitinho, porque é bebê, porque é pequenino, porque a criança pede. Não, temos que pensar depois à posteriori, que o animal dá trabalho, dá despesa. exige que cuidemos dele, e como dizia aqui o Sr. Paulo quando veio cá, que aqui em Oliveira do Hospital é um grande cuidador de cães e de gatos abandonados, ele dizia, nós quando adotamos um cão, um bebê, temos consciência que ele tem uma esperança média de vida de cerca de 14, 15 anos. E portanto nós temos que saber que os cães precisam depois de tratamento, precisam de idas ao veterinário, exigem despesa, e quer faça sol, quer faça chuva, os animais precisam de ar livre, e precisam de vir à rua, como ele dizia, mesmo que seja Natal, mesmo que seja dia de aniversário. E, portanto, as pessoas, supostamente mais esclarecidas, deveriam saber isto antes de adotar um animal. Porque se não temos condições, não devemos adotar. É tão simples como isso. Agora, adotar para depois abandonar, isto é um crime cruel. Porque estes animais sofrem imenso, porque os animais também sofrem, têm sentimentos. E depois há esta situação trágica, que é os canis municipais estarem a abarrotar de animais e não têm rumo para lhes dar. Evidentemente, os animais estão a sofrer em gaiolas, porque, ou então andam por aí errantes a passar fome e frio. É de facto lamentável que estejamos em pleno século XXI e continuamos a assistir a isto. Rádio Boa Nova. Espetacular. Vamos agora ao cinema com a Mafalda Correia. Hoje sugiro o filme Estados Unidos vs. Billie Holiday, do género biografia e drama, do realizador Lee Daniels. A lendária Billie Holiday, uma das maiores intérpretes de jazz de todos os tempos, foi adorada por fãs de todo o mundo durante a maior parte da sua carreira. Na década de 1940, em Nova York, o governo federal perseguiu Holiday no âmbito de um esforço crescente para escalar e racializar a guerra contra a droga, procurando impedi-la de cantar a sua controversa e comovente balada Strange Fruit. Com a realização de nomeado para o Oscar Lee Daniels e com participação da cantora e compositora nomeada para Grammys, Andra Day, eis uma biografia que apresenta com frontalidade a vida complicada e reprimível de um ícone musical. Daniels carrega sonora e esteticamente o filme no seu jeito inconfundível, ensaiando algumas viagens entre o sonho e a realidade, onde o cinema e teatro se encontram numa perfeita comunhão que deve ser testemunhada no grande ecrã. Também recorre, através da montagem, a imagens de arquivo de transições e momentos-chave de um percurso fascinante no mundo da música e na história de uma América incansável há séculos em manter o privilégio nos seus colonizadores originais. Um bom filme que, apesar de não evitar alguns dos riscos habituais para a época de prémios, está longe de ser uma amorfa cinebiografia cuja única intenção é homenagear um nome ímpar na cultura musical e na comunidade afro-americana. Este filme está em cartaz num cinema perto de si. E aqui fica uma boa sugestão para o fim de semana. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E ficamos agora com notícias. Não me parecem boas notícias, Maria? De facto, não são boas notícias. Porta-voz da Cruz Vermelha em Ceuta fala numa situação sem precedentes. A porta-voz da Cruz Vermelha em Ceuta, Isabel Brazeiro, descreve a situação em Ceuta com a chegada massiva de milhares de imigrantes vindos de Marrocos. A partir do centro de acolhimento, diz ao canal de televisão Telemadrid, que estão a viver uma situação sem precedentes. Temos participado de travessias em nado há cerca de 3 semanas, mas não desta magnitude das últimas horas, diz, e acrescenta que a Cruz Vermelha está habituada a receber migrantes, mas nunca como agora. Isabel Brazeiro assegura que a Cruz Vermelha continua a ajudar todos os migrantes que chegam à praia e são transferidos para o centro de acolhimento a poucos metros, onde é garantida a assistência médica e social. A Cruz Vermelha tem também barcos para ajudar a resgatar migrantes no mar, em conjunto com a Guarda Civil. A polícia espanhola tentou travar a entrada de migrantes no enclave espanhol. Perto de 6 mil pessoas vindas de Marrocos, em África, entraram em Ceuta em poucos dias. O chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, está no local. Tinha prometido agir com firmeza para restaurar a normalidade em Ceuta após milhares de migrantes terem entrado no enclave a partir de Marrocos. Ceuta é uma porta de entrada de migrantes para a Europa. As ruas do território espanhol, no norte de Marrocos, amanheceram com um ambiente diferente da rotina habitual, com milhares de imigrantes procedentes do território marroquino a deambularem pelos bairros da cidade, segundo descreveram as agências internacionais. Espanha não concede aos cidadãos marroquinos o estatuto de requerentes de asilo e apenas permite que crianças migrantes não acompanhadas permaneçam legalmente no país sob supervisão governamental. Pois, esta notícia, já tratámos muitas vezes dela, desta questão dos refugiados e dos migrantes para a Europa, muitas vezes ao longo dos últimos anos. Aqui a novidade foi este número impressionante, porque em poucos dias chegaram milhares e milhares de pessoas, de todas as idades, inclusivamente muitos menores, muitas crianças pequenas, inclusivamente vimos a imagem de um polícia a salvar um bebê que estava a afogar-se, e vimos outro exemplo de alguém, penso que da Cruz Vermelha, a abraçar um migrante que estava também prestes a afogar-se. Portanto, isto é drama todos os dias. O que te parece esta questão desta imigração forçada ou desta questão dos refugiados que todos os dias tentam vir para a Europa à procura de uma vida melhor? De facto, isto é um problema grave e vai ser um problema de futuro. Já o é bastante recorrente e acho que ainda continua a ser um bocado ignorado pelas principais organizações. Claro que dão-lhe alguma importância, mas se calhar não aquela que merece. E está nas mãos dos países de origem destes refugiados fazer alguma coisa, contando se calhar com apoio da União Europeia, da ONU, de organizações internacionais, porque se os refugiados saem de lá, quer dizer que os países não estão em condições de prestar apoios, quer financeiros, quer sociais, ao seu povo, pelas mais variadas razões, e por isso precisam do apoio de organizações internacionais. E só assim é que se calhar se vai conseguir combater este problema. Esta tragédia, porque todos os dias morrem centenas de pessoas no Mediterrâneo, que tem sido de facto um cemitério imenso para toda esta gente que tenta vir até a Europa à procura de uma vida melhor. Nós sabemos que as desigualdades se têm acentuado nas últimas décadas. Aliás, nós que estudamos história sabemos que o Hemisfério Norte está cada vez mais rico e o Hemisfério Sul cada vez mais pobre. Portanto, as desigualdades entre os países ricos e os países pobres têm-se acentuado ao longo dos séculos, também fruto de muita avidez aqui por parte da Europa, que explorou a África, neste caso estamos a falar da África, durante séculos. E agora temos aqui este fenómeno, que é um fenómeno que tem que ser, como tu dizes, e bem, tem que ser à escala mundial, que as principais organizações e mesmo os países mais ricos têm que ter a noção que têm que olhar de frente para isto. É que é uma questão humanitária. Estamos a assistir à morte e à degradação humana de milhares e de milhares de pessoas. Aliás, a breve trecho já serão milhões que estão a percorrer a África e que estão a dirigir-se para a Europa. Portanto, isto tem que ter uma solução, porque estamos a ver os campos de refugiados na Turquia e na Grécia a abarrotar cada vez mais e a terem condições cada vez mais infra-humanas para se viver. E continuamos a assistir a isto. Claro que estas notícias que nos vieram de Ceuta nas últimas semanas são aterradoras, porque percebemos que há aqui gente de todas as idades e há muitas crianças aqui pelo meio. E é de facto um fenómeno impressionante a que nós estamos a assistir no século XXI. Boa Nova, irresistível. Caixa é o acutilante novo single de Domi. Mais astuto do que nunca, em Caixa, o rapper do Algarve reflete sobre o estado atual da cultura em Portugal, a falta de concertos e a falta de apoio do Estado. Palavra por palavra, cada dica tem o potencial de ser usada como meme e tornar-se viral. A divertida letra foi escrita por Domi e a música é composta por Supa Dustman. Caixa. Ninguém consegue ler o meu mapa astral. Machuco o sonho, eu aponto a caixa. Não quer ficar da voltas ao meu caixa. Pede a expressão para trabalhar na caixa. Ninguém consegue ler o meu mapa astral. Que por esta altura eu ia estar pronto. Respondi, está tonto. Nem a puta de uma dispensa, boy, paga pronto. Ensino para a chuva, prepara-te com naprons. Não me deixam alternativas, parar o e está pronta. Nação valente, faz o que eu. Não mais contra canhões, rebentos todos na boca. Ou já, no meu sofá, alguém traz, manda o piropo. Diz só se deixa agarrar pela rua. Esse assédio é nossa culpa. Ensinas o teu filho sempre a ter mais que uma. Quando vais à bola, tu é que vês o ser humano. Clacas com perucas sobre calvície ariano. Sei que tem uns quantos, notório de respeito à farda que nós cultivamos. Senhor guarda-pregos no cartório, sei que tem uns tanos. Há bom e mau caráter nos dois. Lá nos campos vieram estar a arrombar a porta dos seus sobranos. Chuta que é bacante, varre para debaixo do hábito do nosso estado. Like, quanto vale a fé de um homem livre por um livre like? Podíamos estar na passarola voador, ainda só giro de bike. Isto é tão certo como o meu grifo Nike. Se a esperança está no André, apanho o próximo flight. Que eu não faço parte por alguém à parte. Ai, de mim que não borra pintura como o Basquiat. Machuco o sonho, eu aponto ao caixote. Não quer ficar dar voltas ao meu caixa. Da experiência para trabalhar na caixa. Ninguém consegue ler o meu mapa astral. Machuco o sonho, eu aponto ao caixa. Não quer ficar dar voltas ao meu caixa. Pede a experiência para trabalhar na caixa. Ninguém consegue ler o meu mapa astral. Yo, fuck Covid, senhora ministra, quando isto acabar, eu também quero um Covid para drink. Isso aparecer com as calças pelo rabo, não é pelo estilo, é porque não tenho guito para o cinto. O meu velho já não aperta mais, onde nem megas são mesmo terabytes. Sem arrependimento quando eu fatigo o antes, mesmo que isso implique o sonho para cana abaixo. O meu copo está a afundar em vinho do cartaz. Ridículas medidas, saúde à espera para depois vir a fura filas. Que não falta exildas, só saem exímias. 500 pau é um insulto para me sustentar rimas. Então o gajo é o riman, quantos só estão a fazer mães correr rímel. Porque mais um apoio negado é tão previsível, está mais que visível. Confesso. Estas bolsas metem mão no teu papel. Machuco o sonho, eu aponto o caixote. Não quer ficar, dá voltas ao meu caixão. Pede experiência pra trabalhar na caixa. Ninguém consegue ler o meu mapa astral. Machuco o sonho, eu aponto o caixote. Não quer ficar, dá voltas ao meu caixão. Pede experiência pra trabalhar na caixa. Ninguém consegue ler o meu mapa astral. FM Boa Nova. Muito bem, ficamos agora com uma visita para suavizar aqui um bocadinho os ânimos e uma bela visita, não é assim, Mafalda? É sim, hoje convido o Sr. Ouvinte a uma viagem pela natureza e pela história ao Parque Arqueológico do Vale do Coa. Desde 1996, o Parque Arqueológico do Vale do Coa disponibiliza visitas orientadas em viaturas todo o terreno e abertas ao público em geral, a três dos principais sítios com arte rupestre paleolítica conhecidos na área do Vale do Coa: Canada do Inferno, Penascosa e Ribeira de Piscos. Os guias que acompanham as visitas têm formação especializada em arte rupestre. Os três sítios localizam-se em pleno vale do rio Coa, acessíveis por caminhos de terra batida. Preço único de 16€ por sítio e por pessoa. As visitas partem de sítios diferentes: Museu do Coa para a Canada do Inferno, Museu do Coa para a Ribeira de Piscos e Centro de Recepção da Aldeia de Castelo Melhor para Penascosa. Atendendo ao número limite de pessoas por dia, sítio e de forma a garantir uma visita ao Vale do Coa, aconselhamos uma reserva prévia. O conjunto de arte rupestre distribui-se ao longo de dois eixos fluviais principais, o Coa e o Douro, abrangendo o parque uma área pertencente aos municípios de Vila Nova de Foscoa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinheiro e Meda. Conhecem-se já mais de 1.200 rochas gravadas em cerca de 80 sítios diferentes, na sua maioria de tempos paleolíticos, mas também da Idade do Ferro ou de época histórica. O Museu do Coa permite uma primeira abordagem à imensidão e complexidades interpretativas da arte do Coa, constituindo-se ainda como centro difusor de todas as atividades da Fundação. Quer integrando a programação regular em oferta com uma surpreendente visita noturna à Penascosa, as oficinas educativas, as exposições temporárias ou em datas específicas diferentes eventos comemorativos. Para além destas atividades, estão também disponíveis várias experiências selecionadas em colaboração com os nossos parceiros. A Fundação Coa Parque dá-lhe as boas-vindas ao Museu e Parque Arqueológico do Vale do Coa, um património de toda a humanidade, com muito para todos descobrirem. Muito bem, aqui está uma excelente sugestão de visita para um destes fins de semana ou até para as férias, caso assim o entendam. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com uma boa sugestão de leitura da Matilde. Caros ouvintes, hoje apresento um dos romances de Germano Almeida, A Família Trago. De facto, a obra começa por nos contar, ao decorrer da pena de um narrador de características muito peculiares, a saga da família Trago ao longo de várias gerações. Numa escrita forte e de impressionante fôlego, o autor conduz-nos através dos tempos numa viagem alucinante e absorvente ao mundo de uma família e ao pulsar de um arquipélago profundamente ligados, revelando-os em pinceladas enérgicas, coloridas, pintorescas, às vezes dolorosas, às vezes enternecedoras. A Família Trago é, sem dúvida, um belíssimo romance que o ouvinte não deve deixar de conhecer. Germano Almeida nasceu na ilha da Boa Vista, Cabo Verde, em 1945, e a sua obra de ficção encontra-se publicada em Portugal e compreende obras tais como as seguintes: O Testamento do Senhor Nepomuceno, da Silva Araújo, de 1989, entretanto já adaptado ao cinema, O Meu Poema, 1990, e Os Dois Irmãos, de 1995. Boas leituras. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com as notícias do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital. Comemoração dos aniversários no Jardim de Infância do Vale do Ferreiro. Os aniversários neste Jardim de Infância foram e são festejados com uma atividade de pastelaria em grande grupo. As crianças participam em todo o processo de confecção do bolo de aniversário, com todas as medidas de higiene e segurança. Com esta atividade desenvolvem-se diversas competências, como a contagem dos ovos, a percepção das formas geométricas, os sentidos, a sequencialização de etapas, a passagem do estado líquido para o estado sólido. O bolo, depois de cozido, é decorado pelo aniversariante. E nesse dia, na hora do lanche, são cantados os parabéns e partilhado o delicioso bolo confeccionado por todos. Aqui está uma excelente iniciativa. Parabéns! Visita de estudo, cursos profissionais de restauração, cozinha e pastelaria. No passado dia 29 de maio, os alunos dos cursos profissionais de técnico de cozinha, pastelaria e técnico de restaurante-bar, dos 10º e 11º anos, realizaram uma visita de estudo ao Museu e Caves Aliança, em Sangalhos, Anadia, e realizaram um workshop na oficina da Doca, na oficina do Doce, em Aveiro. Foi um dia rico de experiências intensas e que ficarão na memória de todos. As jornadas do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital foram uma jornada de sucesso. Aconteceram no dia 28 de maio as jornadas AEOH, naquela que foi a primeira edição de um evento que se pretende anual e cujo principal objetivo é realçar a criatividade e o saber fazer do ensino e formação profissional no nosso agrupamento. Aposta num formato simples e alicerçado na prata da casa, alunos, ex-alunos e docentes, revelou-se uma fórmula de sucesso e propiciador de um ambiente acolhedor, ideal para o esclarecimento de dúvidas. Os desafios, com a execução de tarefas inerentes às diversas áreas de formação, deram caráter prático às jornadas, o que foi também fundamental para o sucesso da atividade. A segunda parte, a conversa com os ex-alunos, casos de sucesso, deu oportunidade aos presentes de comprovar na primeira pessoa a qualidade da formação ministrada no agrupamento, ouvindo o testemunho dos agora profissionais ou estudantes do ensino superior. Em jeito de rescaldo, resta-nos agradecer a bondade e disponibilidade que todos os participantes manifestaram desde o início ao aceitar o convite para colaborar com o nosso agrupamento. Aos nossos ex-alunos Tiago Cerveira, João Batista, José Dias, Alexandre Dias e Suzy Nunes, o nosso infinito agradecimento. O nosso agrupamento só pode estar orgulhoso do vosso percurso de sucesso. Aos nossos alunos que participaram nos desafios e aos alunos dos cursos profissionais de cozinha, pastelaria e restaurante-bar, que nos proporcionaram um aconchego gastronómico, um grande beija. Aos encarregados de educação e alunos que aceitaram o convite para estar presentes, abdicando de um fim de tarde fora da sua zona de conforto, um sentido reconhecimento. Por fim, uma palavra para a equipa que numa longa jornada idealizou e colocou no terreno as jornadas AEOH. Até para o ano. Terminamos aqui por hoje a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia e Estevão Abreu. Hoje teve a participação especial da nossa ex-aluna Carolina Mendes. Despedimos-nos até ao próximo programa. Agradecemos a sua atenção. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. A aclamada cantora, compositora Olivia Rodrigo lançou recentemente o seu muito aguardado álbum de estreia Soar, que conta com o apoio da Mega Hit. Ao longo do LP, a artista de 18 anos exibiu o seu incrível talento para captar emoções complexas em canções pop, dinâmicas e de alto impacto. O álbum, inteiramente co-escrito por Olivia, incorpora uma forma minimalista mas hipnotizante de pop alternativa. I'm so insecure, I think that I'll die before I drink. And I'm so caught up in the news of who likes me and who hates you. And I'm so tired that I might quit my job, start a new life. And they'd all be so disappointed, 'cause who am I if not exploited? And I'm so sick of 17, where's my fucking teenage dream? If someone tells me one more time, enjoy your youth, I'm gonna cry. And I don't stick up for myself, I'm anxious and nothing can help. And I wish I'd done this before, and I wish people liked me more. All I did was try my best. This the kind of thing I get. I'm relentlessly obsessed. They say these are the golden years, but I wish I could disappear. Ego crush is so severe. God, it's brutal out here. Perceived. I only have two real friends, and lately I'm a nervous wreck, 'cause I love people I don't like, and I hate every song I write, and I'm not cool, and I'm not smart, and I can't even parallel park. All I did was try my best. 100.2 Oliveira do Hospital.